melhor ingresso chama Torre 1 do Norte, principal 60, Alfa VT Juliette. Cuidado aqui, tem falso site. 419, decolou na sua escuta. 9419, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 no perfil da saída Delta, transição Black. 360, perfil da Black, pode voar na Broad Black? Broad Dial, 9419. Dial, 9419, obrigado. India e Alfa, 118.6, ponto espera 1-0, muito obrigado, Avianca Brasil 6311. Obrigado. Obrigado também, chegada Mari. O caro gol na 0-4. A gol na 0-6, chamar o Petra. A Avianca Brasil 6311, ponto de espera da 10, está pronto. Azul 4106, chamou o centro. 6311. 288-264, boa. 8 Amara, guarda Mari, azul 4106. Lima é correndo, Papa Romeu, Lima é correndo, chame Brasil, 1245, ao término, 2655. Positivo, ingresso na final, bora da presente, chame final de 3 milhas. Ingresso na final, chamará 3 milhas, o Papa Tango, Papa Vitor Juliette. Torre, o Papa Tango, Bravo, X-Ray Foxtrot, está pronto pro táxi. Bravo X-Ray Fox Trot, autorizado para o seguro táxi, reporte para ingresso pista no 7. X-Ray Fox. Autorizado táxi, reportará para ingresso ou Bravo X-Ray Fox Trot. 60, preparação para a separação de tráfego, mantém a proa 260. Limitada no isolamento, manhã na saudade. Cama 3733. No 1, autorizado a decolagem, pista 10, vento 180 graus, 0612 nós. Iniciando a Avianca Brasil 63 no 1. Salvador, bom dia, gol 983. Gol 983, bom dia, Guarulhos, qual nível? É o 380, João. 380, coordenação, guarda instantinho pra cópia. Obrigado, Dael de Né? Afirmativo. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, Bobo. Salvador, muito boa tarde. Avianca Brasil 6311, decolou na gole transição. Passa a se escuta. Avianca 6311, contato radar na decolagem, suba ao nível 340 no perfil da saída gole e transição Gonza. Gole Monza ao 340, Avianca Brasil 6311. PAN 9411, chama Centro Recife 128.8, alterna 126.4. 288.264, bom dia. 605 Brasília, 12425, alterna 126.55, 1605, voo. Aguarde para ingresso, Bravo X-Ray Foxtrot. Aguardará o Bravo X-Ray Foxtrot. 93 milhas, Alfa Juliette, Alfa Vitor Juliette. Juliette, autorizado pouso, pista no 7, vento no 80 graus, 0.219. Juli. Autorizado pouso, Alfa Vitor Juliette. Voo 93, na escuta para cópia. Ah, escuta, senhor, prossiga, por isso. Voo 983 está autorizado para Guarulhos, o nível 380. A aerovia será Upper Whisky 58. E assim a saída fica mudada para Gole Gonza. Após a decolagem da 10, curva à direita. O transponder é 5110 e o controle 1935. Cortejo. Então mudou, 380 seguiremos para Guarulhos via Peruíce 58, a saída então fica Gole Gonza com curva à direita após 5150, só confirmando o transponder, 1935, controle Gonza 93. 193 correto, chame pronto para o puxo acionamento, confirmando 5110 ao transponder. 5110, muito obrigado, então chamaremos Gonza 93. Meu bravo, aguarde o meu bravo. 5000, suba 150 na proa de Amante, aumenta e para chegar da mão. O meu bravo, olha o garoto. Tranquilo, Eco Novembro, já mantém nível 085. Afirmativo, está nivelando 085. Gente, informo que pro controle está no 090. Ajuste. Sim. Ah, descansa. Ah, desembarregar, ok? Confirme? Ele está descendo para manter o 085 que vai estar dando. Gente, então. Aquilo é com 90. Alfa Vitor Juliette, solo ao 05, autorizado backtrack, reporte de volta na pista, atento ao Bravo X-Ray Foxtrot, alinhando cabeceiro no 7. Informa nível 085. Eficiente, converso, carona. Foxtrot, autorizada a decolagem, pista 17, vento 180 graus, 0.612. Autorizada a decolagem, Bravo X-Ray Foxtrot. Quilo, Alfa. frente à estação ali, frequência Alfa Vitor Rodeo. Alfa Vitor Rodeo, Alfa Vitor Quatro. 288-264. Chegada mais. Opa, Juan Romeu, Romeu Bravo, Oscar, tento não receber seu plano retorno, que queira informar o plano fio que é para nada, autonomia de nada. O November 340 milhas noroeste de Salvador, mantém-se condições visuais, chama Centro Recife 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45, Papatango Filó F November. 126.85, confirma a secundária? 125 decimal 45. 2545, obrigado, November. Trabex 6, Foxtrot decolou 08, controle 19, decimal 35. Trabex 6, Foxtrot, copiou. Lembra o Oscar, lembra o Oscar, tem um código 5041, 504, ou não. Trabex 6, Foxtrot, torre. Decolação na frente. Papatango Bravo XV Foxtrot, Chimil Pés, Corredor Axé, reporte farol de da Barra. Reporte da farol da Barra, Foxtrot. Bianca 6319, Recife no 28 decimal 8, alterno 26 decimal 4. Tudo atalho, atendimento de 340, mantém perfil da saída, aguarde para a Força H, 6319. Autorizado o acionamento, reporte para o TACAS. Objeto 672.000 na escuta, por favor. Está autorizado para Recife, nível 330, pela Upper Whisky 58. Decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5115, controle 1935, cotejo. Autorizado Recife 330, Upper Whisky 58, pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5115, transponder, controle 1935, objeto 672.000. Correto, 6726, champou para o puxa e acionamento. Chamando a puxa e acionamento, o objeto 6726. Do 4, velocidade a critério, primeiro na aproximação. 2509, Chame Salvador, frequência 1995, 1260. Copiou o controle? Copiou, agora 10 no 4, nível de velocidade, Mari. Afirmo no 04. Romeu, Fox, Gol, informação, papá. Go Bono 260, acione identificação. Autorizado 2 mil pés, via Mari. Via Mari, desce para 2 mil pés. Tem redução de velocidade na descida? Informo que o senhor segurou na aproximação. Tráfego que precede 1 hora, 20 milhas, rumo nordeste, passa nível 140 para 2 mil pés, Boeing 738. Está mantendo 300 grau de speed. Meia, com fins 2 horas e 15, está livre o táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da Bravo. Quando lá, a torre 18:30 para decolagem. Tem um bom voo, uma boa noite, perdão, uma boa tarde. Voo 397. Obrigado, é só 2 horas e 40 a autonomia. Tá? Ok, 2 e 40, copiado. Charlie Tango Alfa autorizado, prosseguir o táxi, reporte para ingresso na pista 17. Charlie Tango Alfa. O Golo 397, autorizado alinhar e decolar, cabeceira 10, vento 180 graus, 08 nós. Livre alinhar e decolar, Golo 397. Charlie Tango Alfa autorizado, o ingresso é reporte alinhado todo para decolagem. É pista e realiza o backtrack. Desça para o nível 110. Ao livrar 150, Salvador, 10935. Vamos levar a hora. Voz com essa identificação, chegada MAN, desça para nível 050, inicia edição para 2109 para sequenciamento. 2109, descendo para 050, como é aprovado? Apenas para informação, informo que a nossa intenção é pouso cabeceira 107. Um membro a voz. Gente, vai prosseguindo a chegada à MAN, aguardando a vetoração para a final da 107. Um membro a voz. Passa. Mantenha a posição, aguarde para a decolagem. Bono 397, decola aos 17, controle 119, decimal 35. 0935, obrigado. Tango Lima, Romeu Tango, chame Brasília, 1273, alternando 1230. Lima, Romeu Tango, vamos. No 397, contato radar na decolagem, suba ao nível 220 no perfil da saída da EL. 220, perfil subida da EL. Proteção de Brasília, para ele, 1-2-4-3-5-2-6-5-5, ok? Autorizado nível 300 para Porto Seguro, aerovia Upper Whisky 50. A pista em uso é a 10, decola com curva à direita, saída da EL, transição de Né. O transponder é o 5114 e o controle opera em 119, decimal 35, o contagio. Tram 3602, autorizado Porto Seguro, nível 300, Upper Whisky 50. Decola 10, curva à direita da EL de Né, aciona 5114. 1935, controle, tá? 3602. Correto, tá? 3602, chame pelo para o push e acionamento. Sequência livre para a coordenação, Bravo, você pode trás. Acionamento, que legal, no 0 no 6, chame para o táxi. 0 no 6, livre push, chama táxi, tá? 3602. Solo 983 da Gol, também pronto no 3, para o push e acionamento. Autorizado, Gol 93, chame pronto para o táxi. NH1 no 0, no 6. Táxi no 0, no 6, 93. As regras para a posição no 7. Positivo, Homem Bravo. A intenção seria, na final da 1 a 0, modificar e bate pela direita, Homem Bravo. Gente, Papa Romeu, Homem Bravo. Ótimo. Caracaju Alfa, chama agora Recife, 1245, alterna 1265, Mirandero Alfa. Ativo, Romeu Bravo Oscar. Mantendo Verô, Romeu Oscar. Boa noite, 04, informa a velocidade de cada. Romeu, Kilo, Kilo Alfa, Recife. Resistindo, vou 1260. 3 horas, está 20 milhas, bem no rumo, convém nessa casa, tem mantendo 3-0, mal 319, disponível para o trem, 8-0-3-0. Espera para 3.000, no 0 no 6, curva direita 140, limitado pela 070, Romeu Bravado. Alfa, Romeu, Kilo, Kilo, Alfa, Recife. Muito nosso. Charlie Tango Alfa, vamos lá. Brasília agora, 1-2-7, 1-2-3-0, alterna 1-2-7-3, Lima, Romeu, Tango. Fernandes. Intercept, complete final ILS, desça para 2.000 pés. Romeu, Bravosca. Desce para 2.000, interceptando o Locke, Romeu, Bravosca. Autorizado ILS para o 1-0-1-4. Autorizado, sinal ILS, com 1-0-1-4. Aguarde para transferência de comunicações. 0-1-4, obrigado. Guna 260, inserção para 1-7-0-9 para sequenciamento. Resistindo, 260. Chegada máxima, quase longa. E 5. Solo Web 7726, pushback acionamento, portão 2. Objeto 6726, cuidando para a equipe solo, após o táxi do Gol, que está agora à sua retaguarda, está livre o seu push, chama para o táxi. Condenação com o pessoal de solo, após o Gol, livre push, acionamento, chama no táxi, objeto 6726. Para o táxi 93 da Gol, são 3h42 de autonomia, Galeão Alterna, 183 a bordo. Está livre o táxi, Gol no 983, na sua direita, até o ponto de espera lá Bravo, quando lá a torre 18.6 para decolagem. Quem negar no 0.6 tem uma vovô, um bom dia. Na direita para o ponto de espera, dá uma 0 quando lá 18.6. Muito obrigado, até daqui a pouco, 983. Seja. Então, afirma, está 3896. Okay, obrigado. Controle, bom dia, o Papá, Papá, Tchau, Estangol, Papá, Tchau, 3.0 para 2.8.0. Papá, papá, Charlie, Tango Alfa, contato radar na decolagem, suba ao nível 280 no perfil da saída da El, transição de NER. Para 280 da El de NER, Charlie, Tango Alfa. Gol no 387, chama o centro Recife no 28.8, alterna 126.4. Trone no 0.4, estabilizado. Gol no 0.4, chame torre no 8.6. 8.6, bom dia. Romeu Bravo Oscar, estabilizado. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, aguarde para transferência de comunicações. Oscar. Vai seguir o 40, gol no 260, já com 165 nós de casa. Gente, gol no 260, desça para 3 mil pés. Para 3 mil, gol no 260. 1016. Estou pronto, mantendo a posição. Mantém um ponto para guarda para decolagem, gol 1983. Lanterão, 1983. 4. 288, obrigado. Salvador TAM, 3602, acionou 143 a bordo, 3h20, alterna Confins, pronto para o táxi. Operado 3h20, qual é o POB e alternativa, por favor? O POB 143, a nossa autonomia está com 3h20, alternativa é Confins. Ok, agora sim, Confins e 143 a bordo, está livre o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10. Ajustado no 0.6, quando pronto a torre 18.6. Promo voo, bom dia, o 3602 da TAM. Juliette Alfa, quando espera 1.0, 18.6. Obrigado, uma boa semana aí a todos. Salve, muito bom dia, o Papá Romeu, o Mike Papá de Mão. Sinal ILS, repórter estabilizado. Pode voar já na proa de Duna. Okay, obrigado. Cada dia, 1.016, Duna. Ok, Zulu, Taparica, guarda instantinho, será coordenado. Qual parte que se encontra? Parte da Azeite. Ok, gente. Curta final ali, mantém. Pode ser, após a passagem da nave da final ali, mantém o 93. Já está no Alfa, bom dia. Pelo corredor Axé para Itaparica, decola da 17, curva direita para o corredor, transponder 0115, controle opera em 1935, quanto é isso? Aqui para Lima, decola 17, após curva direita, 500 pés, corredor Axé até o Itaparica, com a torre 186, controle 1935, transponder 0115. Salve Salvador, bom dia, 104, entrou. O Mike Papa Lima, correto, posicionamento táxi decolagem, a torre 18.6, tem uma voa e até a volta. Exato. Fabinete, por favor, os dados novamente. Desde decolagem iniciando, Bono 983, Bono 0. Romeu Bravo Oscar, tem autorização.